5 horas, horário de Brasília. ZYL 258, Rádio Manhuaçu AM 710. Uma nova emoção no ar. Rádio Manhuaçu AM apresenta Amanhecer na Minha Terra. Sucesso e saudade, unindo os ouvintes do campo e da cidade com a melodia da recordação. Amanhecer na Minha Terra. Oi, gente, bom dia. E aí, como vai? Tudo bem? Estou aqui chegando mais uma vez na Manhuaçu AM para a gente ficar juntos até às 6 com a boa música sertaneja no seu rádio, a informação, a descontração, sua participação aqui no nosso amanhecer. Hoje é terça-feira, terça 28 de junho de 2022. Nosso carinho especial para você ligado com a gente. Um ótimo dia. Bom dia. Bom dia para você sintonizado com a gente aqui em Manhuaçu, a você aí das comunidades rurais, dos distritos, a você das vilas, bom dia. Um ótimo dia para você também que está aí ouvindo a gente nas cidades da nossa região aí, você do nosso estadão de Minas e por esse imenso Brasil, onde o som da Manhuaçu chega neste momento através também aí da internet. Um abraço. Seu dia está começando e a música sertaneja em destaque. Programa Amanhecer na Minha Terra. Bom, e a partir de agora, seja bem-vindo aqui ao Mundo Mágico da Boa Música Sertaneja, aqui na 710. Aí, Bombar Darley, a primeira de hoje, Fim de Saudade, 5 e 3. Até sonhava, mas realmente ela estava ali bem junto de mim. Não era outra, era ela, estava ainda mais bela, mais linda que antigamente. Pra ser feliz de verdade, mandei embora a saudade, fiquei com ela somente. Ela voltou para mim, compreendeu enfim toda a minha dor. Teve pena dos meus ais, devolveu minha paz, meu grande amor. Legal, tá aí, fim de saudades, 5 e 6. Seguindo aqui com o nosso amanhecer, atendendo você que está aí na sintonia com a gente. Bom dia, o pessoal aí da madrugada, os plantonistas. Bom dia para os padeiros, confeiteiros ligados com a gente. Ô, Cláudio, bom dia, tá ali próximo à BR-262, né, na sintonia com a gente. Tá lá trabalhando, bom dia para você aí. Para todos os padeiros, pessoal aí, né, que estão preparando os pãezinhos de cada dia. Legal, bom dia. A você, plantonista aí, tudo bem? Bom dia, bom trabalho. A você que descansa daqui a pouquinho, descanso merecido, né? Um abraço. 5:06, a participação da nossa ouvinte aqui, ó, chegando. Marcelo. Oi, bom dia. Sou Eni Barbatinho. Oi, Eni, tudo bem? Feliz ano todo da minha rádio, da minha família, da sua família, da Natália, minha comadre, Paixão, Zezé, meu irmão Salvador, meus irmãos Antônio, Basta Dulce, Patinho. Tá legal. Queria muito ali de Paduí, qualquer um deles. Tchau, bom dia. Falou, Eninho. Um abraço. Fique com Deus também. Bom dia. São 5:07 agora. Bom dia, Marcelo Costa. Bom dia. Forte abraço a todos os ouvintes da 710. Aqui, José Salvador, Itacoaquecetuba, São Paulo. Fala, Zé. Rapaz, muito frio. Bastante, estou, né? Estou me preparando agora para fazer uma caminhada no Capricho. Não pode parar, não, senão enferruja. É verdade. Então, forte abraço para você, pro Heraldo aí no bairro Santa Luzia. Um forte abraço para o José Rui, a dona Conceição, a todos aí do bairro Santa Luzia e pro meu compadre Vicente, o meu afilhado Tiago, a minha comadre aí no Santana, e a todos, mãe Uaçuense. Fica com Deus. Fui. Valeu, um abraço, José, para você, para todos aí de Itacoaquecetuba na sintonia com a gente, ouvindo a gente aí através da internet. Um abraço a todos. 5:08. Bom dia, Marcelo. Marcelo, tá com a música pra nós aí, Marcelo. Ofereço pra dona Márcia, pro Geraldo. Ô, Gira, vamos que vamos, meu filho. E pra todos aí da rádio, que Deus, Nossa Senhora, abençoe a nossa vida. Amém, um abraço, César. Tudo de bom pra vocês também aí, ligados com a gente. O César tá lá na matinha, na sintonia aqui do nosso Amanhecer na Minha Terra. 5:09. Aí o Carlito e o Baduí e a participação da Valéria Barros, das Mineirinhas. Uma das minhas preferidas, meus amigos, os reis de batidão. Parabéns, Valéria. É muito bom estar aqui junto com você hoje. Parabéns, muito obrigado. De paixão e desengano, estou ficando doente. Só tristeza e saudade é o que meu peito sente. Estou sofrendo demais por você viver ausente. Já estou ficando louca, ai meu bem, pois te amo loucamente. Loucamente.

Bom, e a partir de agora, seja bem-vindo aqui ao Mundo Mágico da Boa Música Sertaneja, aqui na 710. Aí, Bombarde Darley, a primeira de hoje, Fim de Saudade, 5 e 3. De dúvida, entre em contato pelo site energiza.com.br, Facebook ou pelo telefone 0800-032-0196. Energiza, ligada na sua energia. A Energiza informa que realizará obras de manutenção e melhoria na rede elétrica em Caputira. E para a segurança de todos, será preciso interromper o fornecimento de energia no dia 30 de junho, de 10h30 às 17h30, no córrego dos Crispim, em caso de dúvida. De noite o prazer e de dia fazer um franguinho com quiabo. Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um Pai Nosso perfeito. Eu não sou permitido, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito. Você pode pensar que eu não vou me casar, que essa coisa não vira. Eu não vou encontrar uma mulher pra aceitar o meu jeito caipira. Quer saber o que eu acho se não for nos braços de uma mulher? Uma coisa consola o braço da viola, a viola me quer. Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um Pai Nosso perfeito. Eu não sou primitivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito. Eu não sou primitivo, é que eu acho que eu vivo melhor desse jeito. Olha agora, gente, agora são 5h27. Vou atender aqui a participação dos nossos ouvintes ligados com a gente, soltando a voz aqui no nosso amanhecer, né? Bom dia! Bom dia, Marcelo Costa. Eu sou Maria da Glória Paixão, moro no bairro Santa Terezinha. Gostaria de estar ouvindo uma música com o Padre Alessandro Campos, Milagre de Itabaú. Quero felicitar para todos os ouvintes da rádio, para minha irmã Maria Aparecida Paixão, para meu cunhado Edgar, para o Gazinho, para o meu esposo Wagner, para minhas filhas Danúbia, Jennifer, Pâmela, Kevin, Laís, para todos os meus familiares em São Domingos, Santa Margarida, para Ana Lúcia Martins, Aparecida Serafim, especialmente para você. Tenha um bom dia e obrigado. Muito obrigado. Bom dia para vocês aí no Santa Terezinha. Sempre ligados com a gente, né? Ainda a Maria da Glória Paixão está ligadinha com a gente lá no Coqueiro Rural. Fala aí, Maria. Bom dia, Marcelo Costa, Maria Paixão, Paixão, ligadona no seu programa. Está para nós aí, Adriano Lara. Eu ofereço para todos os ouvintes do programa, todos vocês aí da rádio, um bom trabalho, gosto maior. Fique com Deus. Bom dia para todos. Valeu. Um bom dia para vocês aí no Coqueiro Rural. Também atendendo aqui a Maria da Glória de Santa Quitéria. Está pedindo uma música com o Padre Alessandro também. Oferecendo para todos os ouvintes e todos aqui da rádio Mãe Uaçu. Valeu, Maria da Glória. Bom dia. Vou mandar para você aqui a próxima, tá? Que é o Milagre de Tambaú com o Padre Alessandro. Um abraço para todos vocês aí ligados com a gente, hein? Agora são 5 horas e 29 minutos, 5 e 29 aqui na Mãe Uaçu. Mais uma participação com a gente aqui. Bom dia, Marcelo Costa. Tudo bom aí com você? Tudo bem. Olha, uma música aí pra mim. Quero ouvir com a minha amiga Kelly, a minha amiga Ivanete, todos que estão aqui comigo, apanhando café, tá bom? E o Adeilson. Tá legal, não pode esquecer do esposo, né? Tá lá, o Adeilson sempre ligado com a gente também, né? A todos aí da cabeceira do Japu, bom dia! Bom dia para a Rosângela de Lima, Sátor da Barra da Gameleira. Tá ouvindo a gente por lá, né? Que bacana, hein? Mandando música para todos os ouvintes, para todos que sintonizam com a gente lá na Gameleira, na Barra também. Bom dia! Manda um abraço também lá para o Sandro Moretti, sempre ouve a gente, né, Sandro? Um abraço para você e para a família, bom dia. Também para a família Cortes, lá ligado, sempre ligados com a gente, o Zé Cortes e a família lá. Também bom dia para o nosso ouvinte, deixa eu ver aqui, é o Zé Geraldo. Ô, Zé Geraldo, bom dia para você e para a família também aí. Ainda lá na Gameleira, o Piazza e a família, o Sidney Soares também e a família. Um abraço a todos vocês aí. Ao Wagner Labanca, sempre ouvindo a gente por lá. O Alair, né? Bom dia, tudo de bom para vocês aí, tá legal? 5 horas mais 30 minutos. Eu que não acreditava para ver se é verdade ou não. Convidei meus companheiros, meus parentes, meus irmãos. Com destino a Tambaú, saímos de caminhão. Nós chegamos na cidade, os hotéis estavam lotados. Tinha gente que dormia pelo chão esparramado. Nós vimos tantos milagres que ficamos admirados. Vi uma velha milionária ao receber a benção. Jogar a muleta fora no meio da multidão. Tirou seu colar de ouro, chorando de emoção. Quis entregar para o padre pra mostrar sua gratidão. Então lhe falou: eu não posso aceitar os milagres que Deus faz. Só com bem pode pagar. Se for este o seu desejo, pegue então o seu colar. Dê a primeira pessoa que no caminho encontrar. E na estrada apareceu a velha, lembrou do padre, do seu carro ela desceu. Tirou seu colar de ouro, na hora se arrependeu. Por ser uma pobre preta, 5 mil réis ela deu. Mais adiante a velha rica viu suas pernas enfraquecidas, voltando de novo ao padre, por ele foi repreendida. Seus 5 mil réis tá aqui, guarda pro resto da vida, a pretinha que você viu era a Senhora Aparecida. Agora 5h33. Mercado Cafeiro. Agora no nosso Amanhecer na Minha Terra, que é o momento aí que você sempre espera, que é o mercado, a cotação do café. Então tá aí para você, ó, o café arábica, bebida dura tipo 6, safra nova, saca com 60 quilos, comercializado aqui em Manhuaçu a R$ 1.319. O arábica, o Rio, a saca com 60 quilos, aqui para Manhuaçu, é cotado em R$ 1.128. As informações aqui do agrolink.com.br. Olha a hora, gente, 5h34. Vou atender aqui mais participações. Daqui a pouquinho tem mais participações aqui no nosso Amanhecer na Minha Terra para você, tá legal? Fique ligado com a gente aí. A Energisa informa que realizará obras de manutenção e melhoria na rede elétrica em Santo Amaro. E para a segurança de todos, será preciso interromper o fornecimento de energia no dia 30 de junho, de 10 às 17 horas, nos seguintes locais. Rodovia BR-262, quilômetros 57 e 67. E Fazenda Santo Amaro. Em caso de dúvida, entre em contato pelo site energisa.com.br, Facebook ou pelo telefone. Fone 0800-032-0196. Energisa, ligada na sua energia. Alô, amigo ouvinte, Manhuaçu AM no Facebook e Instagram, para ficar cada vez mais pertinho de você. Siga nossas redes sociais, promoções, sorteios, dicas, receitas e muito mais. Procure no Facebook Rádio AM 710. Uma nova emoção no ar. A unidade Apollo Vacina está disponibilizando a vacina para gripe tetravalente, com cepas atualizadas, inclusive para a nova gripe H3N2 e mais 3 outros vírus principais. Proteja você e sua família com preços justos e qualidade que só a Apollo Vacinas oferece. Temos condições especiais para empresas. Apollo Vacinas, um novo conceito em vacinas. Entre em contato pelo telefone ou WhatsApp 33-3331-2813. Unidade Apollo. Polo Coqueiro. M710, música, todo mundo gosta. 710. Cinco horas e 36 minutos, 5h36. Vamos com a participação do nosso ouvinte aqui, sempre ligado. Bom dia. Fala, Marcelo Costa, bom dia. Bom dia. Ô, Zé Frodindo. Pra nós aí, preparada dura. Telefone mudo. Foi sempre toda a galera que vem ouvindo. A Marcinha. A Denise. E o Fabrício. Toda a galera do São Roque. E vocês da rádio. Ontem lá pra vocês. Fique com Deus. Fui. Muito obrigado. Um abraço pra vocês aí também no São Roque, tá bom? Vou falar em São Roque, a Maria Márcia está lá ouvindo a gente, né? Está lá enfrentando o frio. Oi, Maria Márcia, bom dia. E está lá preparando bolinho de chuva. Mandou até a foto aqui, né? Ah, bacana. Com esse frio, bolinho de chuva e um cafezinho, bom demais da conta, hein? Bom dia para vocês aí, tá, Maria Márcia? Para você, para o Vicente, para toda a família aí. A Maria Márcia está abraçando aqui a todos os nossos ouvintes, todas as suas amigas, todo o pessoal ligado com a gente também. Muito obrigado. Ainda a participação aqui também, deixa eu ver. Ah, o Sebastião Muniz está lá em Simonésia ouvindo a gente. Bom dia, Sebastião. Tudo de bom para vocês aí, tá? Nossos ouvintes lá, o Roldão ligado com a gente por lá também, o Zé Renato, ainda o Andrezinho, todos aí, bom dia. A Divina tá ligadinha com a gente também lá no Guarani, né? Oi, Divina, bom dia, tudo jóia com você aí? Nosso abraço, tá? Muito obrigado pela audiência, Divina Lúcia e a família. São 5 horas mais 38 minutos, 5h38. Mais uma participação com a gente aqui no nosso amanhecer. Bom dia. Bom dia, Marcelo Costa. Aqui é o José Hélio do Corpo dos Anjos, Burgo. Ô, Zé Hélio. Gostaria de pedir uma música aí, a Flecha de São Sebastião, com os Irizar, oferecer para a Idalina, mas é assim, né, no Bom Jardim. E para minha esposa Margarida. E para todos os ouvintes aí do seu programa, viu? Fica com Deus, tudo de bom para vocês aí na rádio, viu? Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Valeu, um abraço para vocês também aí no Córrego dos Anjos. Bom dia ao Zé Caetano lá na Fortaleza. Ô, Zé Caetano, bom dia para vocês aí, a todos os nossos ouvintes aí do Córrego Fortaleza em Luisburgo. Também um bom dia para a Marlene Abel Gomes, para a dona Margarida, senhor Sebastião, nossos ouvintes aí. Ao noivo da Marlene, né, o Adão, lá de Luisburgo também, sempre acompanhando a gente. 5h39. E o telefone mudo com o trio Parada Dura, 5h42. Informe Agropecuário. A informação chegando nesta manhã de quinta-feira, ou melhor, de terça, né, Marcelo? Com o João Vitor Nunes falando hoje sobre o preço do milho. João Vitor, bom dia. Bom dia, Marcelo Costa. Bom dia, ouvinte do Amanhecer na Minha Terra. O preço do milho volta a cair. Influenciados pelo avanço da colheita da segunda safra, que tem sido beneficiada pelo clima seco na maior parte das regiões produtoras e pela consequente pressão de compradores, os preços do milho voltaram a cair, segundo dados do CPEA. Em Campinas, em São Paulo, o indicador fechou a R$ 85,00 a saca de 60 quilos nesta sexta-feira, recuo de 0,78% em relação à sexta anterior, dia 17. Conforme dados do boletim informativo do CPEA, as desvalorizações mais significativas foram observadas nas regiões que avançaram mais com a colheita, como os estados do Mato Grosso e Paraná. A Conab indica que a colheita da segunda safra alcançou os 11% até o dia 18 de junho, avanço frente aos 4,9% da semana anterior. Para o Amanhecer na Minha Terra, João Vitor Nunes. Obrigado, João, pela informação aqui do nosso Amanhecer na Minha Terra. Programa Amanhecer na Minha Terra, apresentação Marcelo Costa. Agora são 5h44 e a gente segue por aqui atendendo mais participações. Bom dia. Bom dia, Marcelo Costa, aqui é a Iris, moro no Córrego São Bento. Eu gostaria de ouvir aquela música do João Mineiro e Marciano, Esta Noite como Lembrança. Ofereço para vocês e da rádio, para todos os ouvintes. Um forte abraço, fica com Deus, que o ouça maior. Fica com Deus também, tudo de bom para vocês aí, tá? Ouvindo nosso programa no São Bento, lá em São João do Manhumaçu, a todos aí, nosso bom dia. Também atendendo aqui o nosso ouvinte, é o, deixa eu ver aqui, ah, tá legal, o Márcio, né? O Márcio está ouvindo a gente juntamente com a Edilene lá no, deixa eu ver aqui onde, ah, no Tabuleiro, Santana do Manhumaçu. Um abraço para vocês aí, bom dia. Mais uma participação aqui com a gente. Alô, Marcelo, bom dia. Bom dia. Aqui é o Fernando do Divino, o Fernando da Feira. Ô, Fernando, do Barreiro. Tudo bem aí no Barreiro? Ô, Marcelo. Toca uma música bem bonita aí do Jacó e Jacózinho para nós ouvir aí, uma música antiga. E ah, que eu falar com você que tá frio aqui hoje, rapaz. Eu imagino. Aqui agora é que eu aí no termômetro aqui, tá dando 5 graus aqui, ó. Eita! E tá frio mesmo, hein? O café já tá coado. Aí. Tô tomando um cafezinho quentinho aqui, comprou de fubá. Ô, Fernando, que bom, e hein? Preparando para mais um dia aí pra colheita do café, né? Deus quiser. E é só mesmo aqui, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está ouvindo a rádio nesse momento. Tchau, tchau. Fique com Deus. Um abraço. Tchau. Fui. Valeu, Fernando. Bom dia para você, para dona Geralda, para todo o pessoal aí no Barreiro ligado com a gente, né? Ei, que beleza, hein? Cafezinho quentinho com a broa de fubá. Ah, não tem nada melhor não, né? Bom café da manhã aí para vocês, tá bom? 5 horas 46 minutos, para você ligado com a gente aqui, bom dia também para, deixa eu ver aqui, quem está na sintonia, ah, tá legal, vai falar com a gente aqui, né, bom dia. Ô, meu corpo, aqui é o Sebastião Nascimento. Ô, Sebastião. Aqui do Mamirim, então eu pedi uma música aqui, vou oferecer pro Doguinha, pro Julinho. Tá joia. Pra todo mundo lá no Caparaó, pra Lúcia. Que e bom. Pra vocês aí, bom dia. Bom dia, Sebastião, pra você e pra família aí, tá, tudo de bom, hein. O Leonel Knupp e a Celita estão em São João do Manhumaçu, ligados com a gente também, ouvindo aqui a maior. Ei, que recordação boa, hein? João Mineiro e Marciano, esta noite, como lembrança. 5h46. Você me pede. Nesta noite que estamos juntos, que eu fique, que faça você feliz. Peço desculpas, mesmo chorando eu abro a porta. O seu destino, infelizmente, eu não fiz. Agora resta partir, vida minha. Eu tenho que deixar você aqui. seu destino foi construído por suas mãos. Faz 2 anos que não é minha, que se casou. Ah, quero tanto, mas eu enfrento a realidade. Fique esta noite como lembrança do que acabou. Agora resta partir, vida minha. Eu tenho que deixar você aqui, chorando, confessa que sei. Produtor rural de Manhuaçu e região, a cidade acaba de receber uma loja Adubo Ceal. Com mais de 40 anos de tradição, Adubo Ceal oferece portfólio completo de soluções para sua lavoura. Sementes, fertilizantes de solo, defensivos, nutrição vegetal, além de consultoria técnica especializada. Venha nos visitar à Rua Geraldo Pereira, 180, bairro Pouso Alegre, em Manhuaçu. Telefone 339-9869-7417. A Negociar Assessoria tem o financiamento certo para você. Com ele, você poderá construir, reformar, adquirir imóvel, comprar veículo e muito mais. A Negociar Assessoria oferece uma condição especial para produtor rural investir no seu agronegócio. Modernização da estrutura, custeio, ampliação de terrenos. Aproveite nossas condições especiais. 50 mil, planos a partir de R$ 388,90 mensais. 150 mil, planos a partir de R$ 875 mensais. 300 mil, planos a partir de R$ 1.750 mensais. Liga agora, 031-3191-8202. A Energia se informa que realizará obras de manutenção e melhoria na rede elétrica em Manhuaçu. E para a segurança de todos, será preciso interromper o fornecimento de energia no dia 30 de junho, de 15 às 17 horas, nos seguintes locais do bairro Lajinha: Rua Ayrton Senna, Rua Alfredo Gonçalves Cruz, Rua Antônio Maximiliano de Amorim, Rua das Hortências, Rua Paulo Assis Mendes, Rua Projetada, Rua Sebastião Martins Gomes, Rua Vitória Régia e Viela Taíde Sattler. Em caso de dúvida, entre em contato pelo site energisa.com.br ou pelo telefone 0800-032-0196. Energisa, ligada na sua energia. Amigo produtor, na hora de fazer a sua análise de solo, procure o Labsolo, do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu. Somente com o resultado em mãos, podemos fazer a adubação correta e equilibrada para obter a máxima produtividade. Labsolo, laboratório de análise do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu, em novas e modernas instalações, com equipamentos de última geração, trazendo até você resultados mais precisos de altíssima confiabilidade. Aproveite, venha tomar um cafezinho conosco, conhecer nossas novas instalações e conhecer as novas instalações do Labsolo. Tem coisas que só o Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu faz por você. Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu, ao lado da Igreja Matriz de São Lourenço. Telefone 3331-1660. Acorde de bem com a vida. Programa Amanhecer na Minha Terra. Comunicando, Marcelo Costa. Agora são 5h52. Daqui a pouquinho tem a prece do amanhecer aqui com o padre Carlos Salto F. Fique ligadinho com a gente, hein? Na sequência da prece, o Jornal Regional, a informação de primeira para você. A Flávia está ouvindo a gente lá no Jaguaraí, né? Ô Flávia, bom dia para vocês aí, obrigado pela audiência, tá? A você, aos nossos ouvintes aí, ouvintes da Barra do Jaguaraí também. A Flávia mandando um abraço para a família, para todos. E pedido aqui Eduardo Costa, tá legal, um abraço para vocês aí. O Tião Primo, bom dia Tião, tá lá na Vila de Olinda também, ligadinho com a gente. Um abraço para você também aí, tá? Todos da Vila. Ainda que o senhor Alcino, lá em Água Limpa, Simonésia. Bom dia, senhor Alcino. Tudo de bom aí também, tá? Um abraço. Fica com Deus. O senhor e para a família aí. Uma ótima terça-feira. Mais uma participação com a gente aqui. Ô, Marcelo Porta, aqui é o Lucinho. Oi, Lucinho. Falou com a gente aí, Marcelo. Tá legal. Pô, deu durar mesmo. Falei aqui, tá bicho tá pegando, ó. A geada tá caindo mesmo. Muito frio, né? Faz um cafezinho pra nós aqui. Então tá joia. E obrigado, pelo abraço. Um abraço pra você e pra família aí. 5h53. Pensava em você, vivia você, amava você, era só você e eu. O nosso amor particular, o nosso jeito de amar. O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou. Mal sabe o quanto eu chorei, e agora que eu superei, aí me liga. Quem me pergunta como eu tô, aí insiste em me chamar de amor. Cê não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber onde eu tô. Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo. Tô a ferida que não cicatriza, ai, ai, ai, ai. Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu o amor na sua vida, você era feliz e não sabia. Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em me chamar de amor. Você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber onde eu tô. Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo. Tô a ferida que não cicatriza, ai, ai, ai, ai. Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu o amor da sua vida, ai, ai, ai, ai. Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo. Sou a ferida que não cicatriza. Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo. Você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não, oh, oh, oh, oh. E não sabia. Ainda tô. Agora são 5h56. 5h56 aqui na Manhuaçu. Bom dia para Maria Madalena, lá do São Vicente. Oi, Maria Madalena, bom dia para você, tá? Muito obrigado pela audiência, mandando um abraço para os pais, para toda a família, todos que estão ligados com a gente. A Margarete está lá em Vespasiano, pediu aqui a música do Jean e do Giovanni, Olha Amor. Margarete, mandar para você aqui, vai ser a última do nosso programa, tá? Muito obrigado pela audiência aí, já tomou o cafezinho? Tá lá, ó, já mandou uma foto aqui da mesa do café da manhã. Que beleza, hein? Ei, trembão, bom dia! O Antônio está no bairro Lajinha, né, Antônio? Bom dia para você aí, para a família, tá? Muito obrigado pela audiência também aqui em todas as manhãs, tá joia? Um bom dia aos ouvintes aí do bairro Lajinha, Madalena, o Dilinho também ligados com a gente lá. Ainda todos os nossos ouvintes aí, né? O, deixa eu ver aqui, a Dona Purinha e o Sr. Sebastião, nossos ouvintes acordando cedinho lá e ouvindo o nosso amanhecer. Bom dia para todos aí e obrigado a todos pela audiência aqui também no nosso amanhecer na minha terra. Um abraço, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. E amanhã, bem cedinho, a partir das 5, se Deus quiser e Ele quer, vou estar aqui mais uma vez com você. Tá combinado assim? Tá certinho? Saúde e paz, fiquem com Deus. Boa terça. Olha Rádio Manhuaçu apresentou programa Amanhecer na Minha Terra. Sucesso e saudade unindo o povo do campo com a melodia da saudade. Amanhecer. As rádios Manhuaçu AM Nova FM apresentam Prece do Amanhecer. Apresentação: Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora.